Agilizando, então, 3198. Falou, tá, 3198, livrou na direita, na escuta. 3198, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, tá, 3198. 2 para pouso, 3198. 0 after the traffic has passed on short, final clear for line up and wait, runway 10. After the landing traffic, we are searching line up and wait, runway 10, American 980. Quilo Tango Romeu, continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Reportará 2 milhas, Romeu. Já aproxima, viu? Do Embraer que pousa pistão no 0. Após estar livre da colagem, a pistão no 7, o vento 090 graus, 0705 nós. Salvador, gol no 270. Vitor Índia Juliette, já está ciente do quilo Tango Romeu à frente, meu pés? Ciente, senhorita. Ciente, Vitor Índia Juliette, mantenha a separação visual, se possível, reduza, ok? Para posar como número 2, Vitor Índia Juliette. Iniciando redução, mantendo-se em condições visuais com separação com o quilo Tango Romeu. Vai ser o número 2, Vitor Índia Juliette. Azul 4207, sala 541219, antes da Alfa. 219, antes da Alfa. Quilo Tango Romeu tem livre pouso no 7, vento 090 graus, 069. Livre pouso no 7, Quilo Tango Romeu. Azul 4207, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9. Salvador Ground, Brasília 42, 591, ready for taxi, 22 passes on board, 4 hours of endurance, alternate confins. Roger, Brasília 42, 591, clear taxi into hotel. Gary, call tower on 118.95. 42, 591, clear taxi into hotel, call tower, frequency 118.95. Altimeter setting 1015, Brasília 42, 591. Juliette, decolador 55, controle 1998, bom voo. Chamará para 198, Alfa Juliette. Dirá. Sou eu. Boa viagem. Obrigado, senta aí. Rael. Oh, um abração, Rael. Gente, você é mil pés, corredor axé. Salvador Tower, Brasília 42, 591, request cross runway. Fox Mark 980, 1.24330 time. On American Line 980, climb park level 330, Boca Departure. 330, Boca Departure, American 980. And one clear enter runway in use, I will report line up under red for takeoff. Passing for 2591. Quilo Tango Romeu, seu solo 57, faça backtrack rápido, reporte librando. Reporta na librando, Romeu. Ninja Juliette, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Gente, viu? Juliette, Kilo Tango Romeo, bom dia. Victor India Juliette, livre pouso no 7, vento 130 graus, 069. Livre pouso no 7, Juli. Outra vez, Salvador, muito bom dia, o Capacão, o Romeu, o Capacão, bom dia, agora aqui, cara. Patanga, só identificação. Patanga, contato radar 65 milhas, nordeste Salvador, mantém nível 080, voe na proa de Salvador, ajusta o altímetro no 095, informe ideal e descido. Autorizado. And one clear for takeoff runway 10 and 130 degrees 06 knots. Clear for takeoff runway 42591. Juliette Tango Zulu autorizado, cruzamento da 17, Quebec Mike Lima, na Lima mantém posição e chama o solo em 1219 para ingresso. Vitor India Juliette, boa tarde. Brazilian 42591 airborne at 01119 decimal 8. Have a nice flight, bye. Brazilian 42591, canal Salvador Control, frequency 119 decimal 8. Have a nice day, Brazilian 42591. Nível 050, estou altímetro no 095, aguarde contato radar, apresente voo em mare. Do departure, good morning, Brazilian Force 2591 airborne, mantém gole departure ou fit transition? Gole 2591, climb flight level 380, gole departure. Climb 380, gole departure, Brazilian Force 2591. Contato radar 61 a milhas do oeste de Salvador, subo para o nível 050, vou direto em Itap, ajuste no 05. É zero desça para 2000 pés. Ajustou o time do 95, informe o localizador. Gol 1270, controle. Prossiga controle, atingindo 4000 ondas. Desça para 2000 pés, ajustou o time do 95, informe o localizador. Descendo para 2000, ajustamos 095, informe lá no localizador, gol 1270. American Line 980, contact level 190, contact now receive center, frequency 12545 or 12685. 12545 or 12685. American 980, good day. Afirmativo, autorizado Aracaju, nível 090, via Golf 677, decola da 190, curva esquerda, saída ponte. Controle 1198, zona 0253. 0253. Confirme. A gente pode identificar alguma coisa da rádio, o nome da rádio, por exemplo? Não, porque no momento está passando uma música. Grato pela informação. Passa agora a frequência 12345 para coordenações com o demais tráfego Alfa Vitor Juliette. Gente, 12345 para a coordenação, até a Alfa Vitor Juliette. Controle, posso ouvir o Ronaldo? Meu, Oscar Bravo, prossiga. Você vai decolou de Costa Azul, senhor, vai manter 500 pés, vai com proa de praia do Forte, vai com a bordo, código alocado 01117, senhor, Oscar Bravo. Pedido 01117. Negativo, senhor. Gente, mantenha 500 pés, estou time do 0015, tráfego helicóptero. Romeu 44. Decolou de Vera Cruz? Ah, decolei de Costa Azul, senhor. Ok, ciente, mantenha 500 pés e informe visual com aeródromo para o cruzamento. Vai chamar visual com aeródromo, Rodolfo Abraço. No localizador, baixar travado, gol no 270. Complete aproximação, chame torre, 11895, bom pouso. 11895, obrigado, 270. Torre Salvador, gol no 270, final no 3, baixado e travado. Gol no 270, ciente, tem livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, 069. Ciente, livre pouso, gol no 270. Posso ficar para o Golfo, poder informar o estimado de pouso? 14, 18. recebeu? Positivo. 1-4-8. Já para Recife agora? Positivo, está agora a 57 milhas oeste de Salvador, mantém o nível 080, serviço radar terminado, chame agora a Centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. Obrigado, aí feliz ano novo aí. Igualmente. Chame tu, 10895 para o cruzamento. 10895, vamos para o cruzamento. Juliette, pode ver? 04, Salamento Táxi, Torre 1-8, meia dúzia, Vitorinho de Juliette. 895, Vitorinho de Juliette, copiou? Vitorinho de Juliette, prossiga. Direcionamento Chame Táxi. Brasília Force 2591, Passwork Level 180, contact now, Recife Center, Frequency 1260 or 12880. Brasília Force 2591, count on Recife Center, Frequency 1260, if enable 128.8. Brasília Force 2591, have a nice day. Do eixo 1735, reporte para o cruzamento 1028. Vai chamar para o cruzamento 1028, Alfa Bravo. Celeste Tanzu, liberacionamento, chama táxi. O chame 1198. Ó. 70, sala 10, direito no 219. Bom dia. Bom dia, vai levar pela direita. Chama 1219 ou Gondo 270. Bom dia. Solo Salvador Gondo 270. 270, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 1270. Juliette, tráfego? É, reporte livrando o eixo 1028. Estava livrando isso, o Alfa Bravo. 4-4-4-40, gente, Juliette Tango, táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, chama Torre 1-1-8-9-5, altimetro 1-0-1-5. Vitor Índia Juliette, livre táxi, ajuste 1-0-1-5, reporte ingresso no 7. 15 milhas fora, o novembro é com o seu oitavo. Ah, seu Juliette, é 1-2-7-A. Nossa, Bravo já livrando o eixo da 1028. Gente, Romeu Oscar Bravo, chame o controle 1998. 1998, Oscar Bravo. Confirme o código colocado. 2000, 1-2-0-1-5. Senhor 0126, Alfa Tango Serra. 0126, Serra. Aqui, ele prossiga. Os pontos 0154 acionados, subiu para o nível 080, informe pronto para o lançamento. Ok, Juliette, portão 08, 270. Siga. O Oscar já cruzando a Europa, já vai com proa de Prado Forte. Mantendo 500 pés de litoral, Oscar Bravo. Gente, mantenha 500 pés, falando 20 milhas fora, Romeu Oscar Bravo. Essa é mais uma chamada do meu cor, Oscar Bravo. Controle o Lima aqui, lá que tem. Autoriza um desvio pela direita de 20 graus? Tá autorizado. Ah, tô. Motor interno, proa de parede. Foi para o Iparibe, rotatória, após Simões Filho, formando o visual Carol. Já. Bravo, controle? Na escuta, senhor. Informe 20 milhas fora, caso não receba o controle de Salvador, modifique a frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para coordenações com demais tráficos. É, senhor. 98, grato, até a volta, Júlio. Salvador, Charlie Romeu, Romeu. Charlie Salvador, para Tango Vitor de Juliette. Charlie Romeu, Romeu, prossiga. 10 minutos para o Traverso de Salvador, Charlie Romeu, Romeu. Ciente. Vitor de Juliette, prossiga mil pés, correção. Prossiga mil pés, corredor axé. Mil pés, corredor axé, viu? Boa tarde, Oxenar 6250, transfere 240. 6250, senhor, identificação, autorizado, chegada a mais, desça para o nível 060 inicialmente, ajustou o tímetro no 095, vigilância de radar. Voe direto e TAP. Voando direto e TAP, voo 6250. Descer para o 060. Prossiga. Uma descida mais para o 060, para evitar formação atrás da frente. Desça para o 050, Romeu Patão. Direto para o 050, para onde bom, Recife 3950, via serviço 58. Decola da pista 1 a 0, curva esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5543. Te mantenha mil pés. Ciente, mil pés, deixa até cair hoje. 0-119-843. 5543, transponder. 543. 260, chão pra puxa acionar. Camarão, 260. Bom dia, Juliette Tango Zulu, decolou da 10 na sua escuta para 90. 0253 na Conde. Gente, contato radar turbo nível 090, perfil Conde, Juliette Tango Zulu. 90, perfil Conde, Tango Zulu. Xané 6250, controle. Prossiga. Poderia informar a poltrona e os sintomas do passageiro? Tá na primeira, foi trazido aqui para a primeira. O sintoma dele é de uma dor não identificada pelo médico. E o mesmo solicitou atendimento imediato após o pouso. Eficiente. Ele foi sedado e está dormindo pelo médico aqui, tá? Controle o Lima Kilax 6. Prossiga. Ah, no ponto ideal de descida, se autorizar, poderíamos prosseguir direto para a Duna. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, falando que módulo foi o Romeu Patango, prosseguindo querendo voar a Duna? Ah, o Lima Kilo X-Ray está no ponto ideal de descida, ele já está quase no través de TAP. Se nos autorizar, poderemos prosseguir direto para a duna. Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, prossiga a aproximação no SED, reporte 2 milhas fora. 2 milhas, Sierra. Oi, Conde, direto Tango Lua. Obrigado, senhor. Direto, Conde. Lima Kilo X-Ray, curva à direita, para o 060, informe estabilizar localizador, descendo para 2 mil pés, Lima Kilo X-Ray. Aprovando 060, ciente. Descendo para 2 mil pés, o Lima Kilo X-Ray. Confirme a velocidade de cada, Lima Kilo X-Ray. 1609. Missões de manter a presente velocidade até Simbra? Afirmativo. Controle 6250, solicita voar para o lado externo, ajuda a gente a evitar um pouco da nossa frente. Positivo, curva à direita para o 060, descendo inicialmente para 4 mil pés. Ok, 060 é a proa, 4 mil pés. Kilo X-Ray, controle. Ah, escuta. Temos uma nave com um passageiro passando mal, o senhor perderá a prioridade para o pouso, cedendo passagem à aeronave, ok? O senhor covará agora à esquerda, na proa 015, limitado localizador, Lima Kilo X-Ray. Afirmativo, 015, reduzindo velocidade. Kilo X-Ray desça para 3 mil pés inicialmente, 3 mil pés. Afirmativo, 3 mil pés. Solo bom 260, portão 3 para acionamento, posteriormente pushback. Autorizado, chama pro táxi. Amaral. Salvador, bom dia, Azul 4060. 4060 da Azul, sua identificação, autorizado chegada a mar, inicialmente desça para o nível 050. Ajustou o altímetro no 015, vigilante. Tamari, inicialmente 050, Azul 4060. Romeu Oscar Bravo, frequência livre para a correção que demonstrado com Romeu Oscar Bravo.